age no rap agora, fazendo a revolução do hip hop. Aqui sangue bom, usando som para pregar a palavra do nosso Senhor. Espírito Santo de Deus, no terceiro dia ele ressuscitou. Drogas e armas aqui na favela, matando os manos da quer. Pra pelo fato de não conhecer Cristo Jesus, tá ligado, pode crer. Tem muitos mano que tá no mundo, que a vida do crime passar. Dó pegando pistola quadrada e dando tiro pra todos os braços. Deus não sabe que a paz é melhor, que Jesus tá vivo, então cuide só. O bem e o mal se dividem em parte, crimes cruéis na sociedade. A sociedade não sabe fazer resolver o caso da religião. Procuro falar da sabedoria de Cristo para meus irmãos. Não matar, eu vou tirar a sua conclusão. Quer dar o reino dos céus, aqui só tem cristão. A salvação é individual. A verdade eu quero que você conheça. Levante a cabeça, irmão, não se esqueça. Jeová tem um plano na sua vida, amigo, converta. Deixa a ganância soberba, CR aqui no poder da levada. Te mandando a letra, letra. Te mandando a letra. Sem máscara, não converter é fatal. E quando Cristo voltar, o bicho vai pegar. Se vacilar, irmão, vai pro inferno e tal. Ouça a ideia do cão, comunicação racial. Sem máscara, não converter é fatal. E quando Cristo voltar, o bicho vai pegar. Se vacilar, irmão, vai pro inferno e tal. Ouça a ideia do cão, comunicação racial. A fúria começa no Novo Testamento. É brodelli que cola na grade, mandando ideia no tempo certo para te converter. Bandido que é periculoso, eu te mando ideia para resolver a sua vida criminosa, ouça o que falo agora. CR aqui no poder da levada, é pancadão da hora. A favor de Jesus Cristo, irmão aliado, te digo. Ele te dá um abrigo, escuta o meu rap, por isso eu aviso. Saia da vida do crime, não veja o futuro, e cadê o caixão? O diabo tá solto no mundo, querendo ver a destruição. Truta aliado, correria, aqui tem muito mais. Eu faço meu rap para Cristo, aqui pregando a paz. Eu larguei o meu passado e não olho pra trás. Esporte de escândalo, realmente piá, que agora vai trincar. Nas ondas sonoras do rádio, no baile pra arregaçar. O sistema mercenário que não olha pra nós. A opção de vida que eu tenho é minha voz. Agradeça a Deus a união aqui da favela. Comunicação social, palavra de sabedoria ecoando. Rimando, levando a verdade nas periferias aqui de Brasília. Só Jesus Cristo pode levar pra vida eterna. Sodoma e Gomorra foi destruída assim pelo seu pecado. O rap é o som do subúrbio na periferia, na linha de frente. Bem diferente, sem bala no pente. É consciência pura, pode crer, gente da gente. Preciso saber que a paz é melhor para o mundo. Quem nunca perdeu um ente querido, truta amigo chegado. No ratatata, rajada de bala, no popopopo. A paz aqui tem que reinar, se ligou. Os manos pararam pra pensar que a violência aqui tá demais. Destrar PT, dispense oitão, a ponto 40 de fundo, caixão. As armas do mundo é atraso, irmão. Viva na paz, acredito no homem chamado Jesus. A paz aqui não é um sonho, desde que ele habite em você. Mano, Brodelli e Paulo Marquinhos, parceiros de proceder. Na batalha do rap, estando na fita, falando a verdade da periferia. Demônio, otário, não cola na banca, tiramos de tempo, segura e a branca. Fazendo a desunião, querendo a guerra, propomos a paz. Chega de ver meus mano morrendo na guerra, indo pra bola. Sem notícia no barra pesada, cidade alerta e Globo Repórter DFTV. Mostrando aqui o que eu não quero ver. Guerras e drogas, assaltos, a violência do cotidiano. A violência aumentando aqui na favela e ninguém tem um plano. Pra fome e miséria acabar e a paz ficar nesse lugar. Lugar, véi, e a paz ficar nesse lugar. Sem máscara, não converter é fatal. E quando Cristo voltar, o bicho vai.